Essa questão da... o Random Cast, inclusive o Random Cast trouxe lá um negócio, séries de baiano que eu gravei lá, tá sendo o povo tá dando muita risada com aquele vídeo lá, aquele programa seu. Ô, de uma coisa pra vocês, por que as pessoas não falam sobre esse assunto? Por que esse assunto não tá na televisão? Por que esse assunto não tá... As pessoas não estão comentando isso? O povo, todo mundo finge que isso não acontece, será? Como é que você enxerga essa questão aí, ô João? Ah, então, Hernani, é que eu... Puta, cara, como que eu vou explicar? É que é uma coisa que... É aquele tipo de coisa que se a gente falar... A gente vai estar sujeito ao pessoal encher o saco, entendeu? É um assunto que não fica mais exposto em mídia, não fica exposto em nada, justamente por causa da encheção de saco, cara. É a agenda lacradora, né, mano? Não, até porque a agenda lacradora, desculpa, ela tem essa intenção também de fingir que o feio não existe, né? Eles deturparam a beleza e a feiura, então pra eles o feio não existe mais. Eles querem acabar com o conceito de belo e feio. Mas só quando mundo. É com a mulher, quando é com o homem não, já viu? Os caras, tem uns caras bobão aí que estão acreditando nessa história progressista, eu morro de rir, estão falando assim, porque a beleza não importa, porque gosta de gordofobia. Ô cara, a gente vai falar sobre isso aqui no programa. O homem come uma gordona, mas a mulher não dá pra um gordão, cara. Você sabe disso, João, você sabe disso. Ah, é verdade, não, isso é verdade. Você pode perguntar pra qualquer mulher o que ela acha do gordão granhudo lá que fica... Falando em Bitcoin na internet, eles têm a cara todo fudido. Ela vai chamar de insano e não vai sentar no caralho dele nem fudendo. Mas se a gente não quiser comer a gordona, que é fedorenta, que fede a Cheetos, a gente tá errado, a gente tá ruim. A gente é conceituoso, entendeu? Mas na verdade, o programa de hoje, na verdade, a gente vai mostrar, cara, que nós estamos que a gente já fez grandes prestações aí de serviço pra sociedade, cara, porque... eu sei principalmente que o Pedro tem história, muita história de mulher feia. Quando inclusive eu falei isso num programa recente. Comer mulher por dó. Quando você fica com dó, você vai e bimba. Isso já aconteceu com você, Pedrão? Cara, já, várias vezes. É que, mano. Eu não tenho tempo ruim, sabe, mano? Eu fui acostumado. É tipo você ter que sobreviver na África, sabe? Eu já passei muita fome. Então, já passei muita necessidade. Eu já fui um adolescente espinhudo, já fui. Eu nos tempos, quando comecei a vida sexual, eu marretava as peonas mesmo. Foda-se. Você já entrou na fase urubu? O povo, a gente fala que o urubu é o cara que já nem escolhe mais. O que vier pra frente, ele tá matando. Cara, tem uns caras... Principalmente lá no Nordeste, você acha muito disso, cara. Não sei porquê. Deve ter uma explicação. O povo nordestino, tem muitos lá que são urubu, cara. O cara come véia, come homem, come pedreiro, come véio. Come o que vier pra frente, cara. Urubu, cara. O cara come o que ele vier, cara. Então, tipo isso. E aí, como eu fui o meu corpo foi condicionado a essa situação extrema de sobrevivência, então eu criei gosto pela coisa. Tipo, é só botar uma farinha e comer pra dentro. Pô, então acho que é por essa ascendência nordestina, então essa minha descendência do Ceará, que se explica o seu fato de ter sido muito São Jorge já na minha vida, cara. Puta, que dragão, vou matar. Puta, até hoje eu confesso, eu sou casado e tal. É claro que eu não como fora do casamento, né? Mas eu confesso que tem umas feias que eu olho assim, cara, no dia a dia. Às vezes eu paro e olho, será? Caralho, mas isso aí é interessante, porque quando a gente tá casado, eu posso falar isso porque eu sei, às vezes você tá com filé mignon em casa, mas às vezes você tá enjoado de comer filé mignon e você olha aquela carne de terceira na rua e você fala, não é assim? Aquele sarapatão nervoso. Mano, tem aquele espetinho com cheiro ruim que vende no ponto de busão que você sempre dá aquela vontade, cara, não adianta. Mas eu finjo que não vejo, ergo a taça e saio andando, cara. É foda. Mas até hoje eu tenho ainda essa coisa pra mulher feia, velho. Tem muita mulher feia que eu comeria fácil. Eu vejo porque... É isso, sei lá, mano. Eu vejo. Eu acho mulher feia bonita. Olha o paradoxo, velho. Tantas mulheres feias que você fala, mano... Imagina essa porra, velho. Você fica olhando pra mim. Você começa a imaginar. Aí não sei, mano. E outra também, uma coisa que eu vou falar, até que lembrei agora, pode perceber, cara, mulher feia manja mais que mulher gostosa. Isso é fato, porque não chove na hora. Então, quando vem, mano, é tipo o alimento do mês, tá ligado? É a cesta básica. Mas, nisso aí a gente já vai falar sobre essa questão. Só que eu queria entender uma coisa. O basicão. O povo fala que beleza é relativo. Mas, por exemplo, ninguém acha, por exemplo, vamos falar um nome aqui de uma pessoa. Porque o povo fala que beleza é relativo, eu acho que isso aí é o que o povo fala que é Blue Pill, que é Matrix. Porque beleza não é bem relativo. Até um certo tanto é relativo. Tem um certo tanto ali que dá pra discutir se a mulher é bonita ou se é feia. Mas, por exemplo, ninguém acha, Ana Paula Arósio, Gisele Bündchen, ninguém acha essas mulheres feias, nenhuma pessoa fala assim, pô, que mulher feia. Agora, a questão é o seguinte, como é que você diferencia o que é mulher feia e o que não é mulher feia? Como é que faz uma padronização? Como é que faz pra gente se separar? Ah, meu, primeiro é o que é bonito aos olhos, né, a feição que é o rosto, cara. O rosto tem aquela característica bonita de homo sapiens normal, de ser humano normal. Quando começa a aparecer alguma... Ai, caralho, merda. O pessoal vai confundir o que eu vou falar agora. Mas quando começa a aparecer aqueles descendentes do Homo sapiens, Australopithecus feio pra caralho, aquelas caronas esquisitas, aí ficou feio, cara. Quando é muito magro e a cara caveruda, aí ficou feio. Quando tem uns traços mais esquisitos, assim. Cabeça... Nossa, que interessante. É verdade. Diz que o formato da cabeça faz toda a diferença. É verdade, ô João. É verdade, mano. Uma coisa que ninguém repara também, cara, que eu reparo muito nas pessoas... Pode falar que eu sou fresco, mano. É o tamanho do rosto da pessoa na cabeça, entendeu? A cara da pessoa, às vezes, é pequena pra cabeça. Aí fica estranho pra caralho, velho. O bagulho parece perfeito no videogame, mal feito. É, o povo fala que é gráfico de Play 1. O povo fala. Tem cara que fala assim, pô, aquela mulher é gráfico de Play 1. Porque, olha, se ela parece com esse personagem do Play 1... Mas, ô João, volta aí, porque... Não, esse assunto, o João... Puta merda, ô João, foi um acerto trazer você aqui no programa. Volta nesse assunto aí. Então, quer dizer, olha que legal. Então, quer dizer, o formato da cabeça, ok. Num cabeção, uma cabeça média, tá bom. O rosto, um rosto padronizado, tá ok. Tem uma coisa que é importante. Eu queria que vocês comentassem. Porque diz que é biológico que o homem, o que ele valoriza na mulher é a delicadeza. Ou seja, e isso eu já vi... Tem umas mulheres muito grosseronas, pedreironas, essas mulheres de forró, risca-faca, pode ver. Aquelas mulheres grosseronas, orelhona grande, narigão grande, traço grosseiro, bração. Tá escrevendo minha tia. Tá escrevendo minha família, mano. aquele bração de merendeira, essas coisas que são grosseiras, a gente acha feio. Braço de merendeira, mano. Braço de merendeira não deu, mano. Continua o raciocínio. O Peca tinha na escola, tudo feio, mano. Tá. Mas fala mais característica aí que deixa a mulher feia. Fala aí mais coisa. Só pra gente. Porque a gente precisa padronizar aqui, porque senão os ouvintes vão ficar perdidos. Pra início de conversa, só pra deixar claro pro ouvinte também. A gente tá falando de feição natural, não da mulher ser mal cuidada ou de uma pessoa que não se cuida, que não se arruma. Ah, sem dúvida. É feição. É se acordar do lado da mulher, ela tá feia, e se ela se maquiar durante a tarde, ela tá feia ainda. Então isso aí é, entendeu? É disso que a gente tá falando. Uma coisa que deixa feia, cara, puta. O dente torto deixa feio pra caralho. Dente torto. Sério mesmo, o Pedrão e João, vou pedir pra vocês dois fazerem um comentário. Página feminista, cara, eles não entendem gosto de homem. Sabe por quê? Eu vou falar. Eles acham que a gente fica preocupado com celulite, com varizes, com tamanho de peito e de bunda. Cara, com que estria. Eu saiba, me corrijam se eu estiver errado, me corrijam. Mas que eu saiba, homem não fica ligando assim, nossa, essa mulher não tem bunda, que mulher feia. Eu nunca vi um homem falar isso, cara, nunca vi. Não, isso aí não existe, cara. Isso aí é coisa da... Quer inventar coisa pra falar e aí arruma um pelo em ovo lá e sai falando qualquer merda. Mas não é, cara. Parece que uma pessoa que fala isso parece que nunca saiu na rua, meu. Eu imagino que é uma pessoa criada dentro de uma caixa de papelão. Não é possível, velho. Tem mulher perfeitamente bonita, sem peito, sem bunda. Tem, pô. Aí, ó. Você vê aí, ó. O Felipe é uma mulher linda aí, ó. Vou ter que censurar, para, pô. E, mano, Fala, João. Fala, Pedrão. Ele tá tossindo, deixa eu tomar a frente. Vou dar uma explicação científica agora do porquê que o ser humano criou um padrão de beleza, né? Que é o que o João falou, você pega o pessoal feio, parece um Australopithecus, tá ligado? Parece um Neandertal. É isso, é uma questão evolutiva, se você for ver. Porque pensa no seguinte, a partir do momento que o ser humano começou a pensar, ele começou a estudar formas geométricas, sei lá, Michelangelo lá. Começou a olhar a forma geométrica e tal. E eles começaram a ver que aquela padronização, aqueles Fibonacci, aqueles negócios lá na natureza, dá tudo uma perfeição, né? Tipo, criar um círculo perfeito, uma proporcionalidade ao rosto. Então a galera começou a ver aquilo como tipo, pô, da hora, tal. Se eu ver isso numa pessoa, é considerado beleza, isso foi perpetuando, né? Você vai ficando com mulher feia, mulher bonita, aliás, e aí vai nascendo filhos bonitos, e aí você pega a desgraça. Você pode ver que, tipo, todos os países na linha do Equador é só desgraça, mano. Você pega os indianos, pelo amor de Deus, velho, povo feio do caralho, mano. Essas chinesas da cara amassada aí, mano. BR tá Pedrão, pera aí, calma aí, senão a gente vai, pelo amor de Deus, senão você vai entrar numa parte perigosa aí. Não é que você tá querendo, falar que tem, não é questão de vamos tentar de outra forma. Gente, a gente não pode ser hipócrita. Vamos ser honesto aqui. Existem povos que são mais bonitos, vai. É nesse ponto que o Pedro tava. Não é questão de racismo, não é isso? Vamos falar português claro aqui. Eu não falei de racismo, eu falei de povos. Então, tipo, tem povo que é mais bonito. Exato, tanto que eu vou pegar o próprio miscigenação BR, que tem gente que é, tipo, preconceituosa pra caralho. Não, mano, a miscigenação pra gente tá sendo benéfica. Eu tô pegando as minazinhas de agora, tô vendo umas minas mais bonitas, tá vendo uma galera mais bonita, tá vendo uns meninos mais firmeza também. Que antes, nós, pra você pegar aqui, nós é feio pra caralho, mano. Nós é de bater, de apanhar, esfregar as caras no asfalto. Então você vê que é uma galera. Porque é isso, mano. É meio que indiretamente a seleção, a gente vai querendo ficar com pessoas que são bonitas pra gente. Aí qual que é a ideia das minas? É quebrar esse padrão. Mas acontece o seguinte: vamos quebrar um padrão. A partir de hoje, a mulher com o braço de merendeira é bonita. Mano. Não funciona. Não é, mano. Braço de merendeira é tipo o braço do Popeye, mano. Você não... É desproporcional o bagulho. Não é bonito, não é agradável aos olhos. Mas, Pedro, você tocou no assunto aí dos povos que são feios. Sem faltar o respeito, assim, mas tem povos que. É porque eu não, esse é um assunto tão delicado que eu vou pedir pra vocês tomar cuidado, pelo amor de Deus. Mas, assim, tem povos que são mais bonitos, sim. Isso aí não dá pra gente negar, gente. Por exemplo, a mulher brasileira, com todo o respeito, a mulher brasileira é mais bonita que a mulher chinesa, gente. Não, ou não? Com certeza. E também a mulher brasileira, na América do Sul, é a mulher mais bonita, cara. Eu acho que só pra tentar bater de frente tem só a mulher argentina. Mas daqui da América do Sul, cara, você pega, por exemplo, mano, mulher, homem, cachorro, qualquer coisa. Na Bolívia, tudo feio, cara. Todo ser vivo que nasce na Bolívia é feio, cara. Entendeu? Na Venezuela é feio também, cara. Venezuelano é feio pra caralho. Cara, mas eu vou entrar no outro ponto. Quem geralmente vem morar no Brasil, na Venezuela, é os povão. Então povão é só a raspa do bolo, tá ligado? As bolivianas gostosas tá tudo lá. Nada, cara. Eu conheci muito boliviano já. Conheci muito boliviano. Eu também, mas assim... Mas se você pegar a proporção da população da Bolívia, é tipo uns 5% bonita, mano. É, pra menos ainda, cara. Também. Agora, o Pedro, você falou uma outra coisa aí. Você falou que o povo indiano. Isso é você que tá falando aí, ô Pedro. Você vai ter que segurar o meu ócio aí. Você falou que o povo indiano é feio também? Sim, boa parte. Boa parte, não acho. Boa parte dos indianos. Ô, mano, é um milhão de pessoas. Qual a probabilidade de ter um milhão? A quantidade de pessoas feias é maior, tá ligado? É tipo. Que nem a asiática mesmo, deu o exemplo da chinesa, né? Que eu não acho chinês bonito. Agora você pega a japonesinha, né? Veio lá, tal, tá arrumadinha, tá? Primeiro mundo, agora a China, né? Veio de um país que. Tá, agora a China tá ficando da hora, então as minas tá investindo mais em beleza, mas tipo. É um bagulho completamente rural, um bagulho que estraga a pele, tá ligado? Você trampar no sol de boia fria, então não tem jeito, né, mano? Tá, agora vamos sair. E as condições do país também, cara. Aí tem. Não é nem só a questão geográfica, são as condições de vida do país também que contribuem a ser pessoas bonitas ou feias, cara. Isso não tem como negar, não tem como negar. País mais pobre vai ter gente mais feia, cara. Concordo. Não tem como negar. Ô, João, ninguém assume isso, João. E o pior é que vai ter gente maldosa que vai ouvir esse programa e vai achar que é maldade nossa. E não é, João. Não é maldade. Não, ninguém assume por causa dessa relativização da beleza e da feiura, entendeu? Querem acabar com o conceito de belo e feio. É por isso. Porque aí, tipo, pra tentar igualar todo mundo, ninguém não existe, cara. Você quer mais pobre, é mais feio mesmo. País mais pobre, é mais feio. Mas vamos concordar, realmente não existe pessoa feia, existe pessoa pobre, existe pessoa mal cuidada. Não, tem gente que é feio também, não tem como, né? Não, tem gente porque volta lá no começo, o que o João falou é verdade. Se o ser humano tiver uma cabeça escrota, por exemplo, gráfico de Play 1, não salva. Não salva, não adianta, não tem santo que ajude não, cara. Não tem Silvio Santos que faça... financeira pra dar uma ajudada nas pessoas. TV... Vou dar um exemplo de uma mulher rica e feia aqui, vai. Vocês têm um exemplo aí? Puta, eu não tenho um exemplo. Eu tô um retardado agora. Não, eu conheço do meu convívio. Tinha uma mulher horrorosa e cheia da grana que... Olha, conheço três mulheres cheias do dinheiro, filho de família boa, quatro. E feias. Feia. Ah, não, puta. É, eu tô saindo da firma, agora posso falar. As donas da firma lá, tudo feia. Puta que pariu. Cresceu desde pequena, nasceu em berço de platina. As filhas das putas não conseguiam ficar bonita, cara. Feia que dói, feia, feia. A voz de pato. A voz também é uma coisa que contribui com a feiura, né? Aí, ó. Outro exemplo de uma característica feia da pessoa, a voz, cara. Quando a pessoa tem aquela voz de pato, aquela. Puta, não tem condições, cara. Voz de jacaré é rouco. Aquela voz de derby daquelas tia que fica fumando a vida toda, fica. As mulheres do Simpson, as velhas lá, as irmãs da Marge. Parece que chupa um caralho cheio de prego, vai tomar no cu, meu. E quem entrou no que o Hernani falou da questão da delicadeza. Que você, aliás, falou da delicadeza, né? Que existe também a delicadeza na voz, né? Por isso que não é só no rosto, né? Você tem que ter uma delicadeza na voz. Só que esse assunto, gente. Quem lê o título vai achar que, assim, comer mulher feia vai achar que é só bosta que a gente vai falar. Mas olha só, ô Pedro, você falou uma parada super importante. Nós homens, o desejo sexual do homem é tão insano que tem coisas que salva a mulher feia. Por exemplo, uma voz gostosa. Você come a mulher que tiver uma voz gostosa, cara. Come, cara. Come. Porque é o seguinte, é igual eu tava falando do negócio da mulher, de mulher feia. Eu gostava de mulher feia e tal. Porque eu sempre tive um negócio comigo que é do negócio do charme, cara. A mulher pode ser feia, assim, você olha ela parada, de olho fechado, de boca fechada, é feia. Mas quando ela abre a boca, começa a falar e tal, tem um charme, um negócio ali que dá um tesão, cara. Aí que tá, mano. Esse negócio do charme da voz bonita também contribui, cara. Às vezes você cai no conto da sereia, porque a mina tem a voz bonita e tem aquele charme, aquele jeito de falar bonita e já era, mano. E aí, ô João, sem querer, você já emendou no próximo assunto que é... É muito dito que a mulher... Essa frase é foda. O povo fala que se a mulher é feia, pelo menos que seja gente boa. Que é feia e chata é o pior dos dois mundos. Cara, se a mulher for feia, mas for gente boa, é o que eu tava falando. Às vezes você come até por dó, cara. Já aconteceu, cara. A mulher foi tão gente boa. Então, às vezes serviu, às vezes deu comida pra você. Tratou você bem, tratou igual você, o rei. Você vai chegar lá na hora, você não vai comer ela? Você tem que comer, João. Não pode, João. Eu lembrei daquela figurinha da mulher loira dando água pra criancinha na África, quase morrendo assim, ó. 2009, aí depois do lado, 2019, ela de 4 e negão comendo. Exatamente isso, cara. Mas é. Às vezes. Olha, a minha empresa. Fala aí, Pedro. Não, eu ia falar que as minhas empreitadas foram todas assim, mano. Respeitou, tratou bem. Mandei pra dentro. Ah, mano, tem um negócio também, mano. É foda. Quando é muito firmeza também. É porque mulher feia, geralmente quando você tem aquele primeiro contato, tem dois casos de você pegar mulher feia, de você se relacionar com a mulher feia. E você chegar e já tá na intenção de pegar, de falar, ah, hoje eu vou comer uma mulher feia, pá, pegou. E a outra é sem querer, porque é uma pessoa feia, uma mulher feia do seu convívio, do seu trabalho, da sua escola, que seja. Você convive com aquela pessoa todo dia e você não alimenta esse... Você não vai alimentando esse sentimento de querer comer a mina, né? Mas aí ela vai sendo firmeza com você, sendo firmeza, e uma hora ela dá uma... joga aquela isca pra você, aí você come na dó, né, cara? Na dó, assim, na compaixão, né? Você vê como o homem é um ser altruísta, né, cara? Uma coisa que a mulher não tem. O homem é altruísta. Comer mulher por dó é muito louco, cara. Cara, tem, mano. Vou falar pra você que tem mina que é altruísta também, mano. Mano, tem mina que... Tipo, dava pra maluco por dó, mano. E maluco era feio, hein, mano. Ah, esse caso eu não conheço, não. Tem, não, tem. Eu já vi também, mas tem muito menos, cara. Tem muito menos. Homem, quase todos são altruístas, cara. Ah, não. Puta, vou pegar o fim do rolê, eu vou pegar aquela feia ali, porra. Feia também tem direito de transar, também tem direito de chupar um pau no fim da balada, então vai lá e pega a feia. Então vai, toma aí. É, pô, homem é altruísta pra caralho, mulher é bem menos. Mulher é fresquinha, mulher cria critério. Na panelinha dela, fica querendo fazer padrãozinho de homem perfeitinho, vai se fuder. Mas, ô João, olha só que interessante. A mulher, ela consegue facilmente... É, como eu conheço casos, vocês também devem conhecer, eu queria que vocês fizessem um comentário sobre isso. É, por exemplo, a mulher consegue beber de graça nas custas do homem a noite inteira e não dá pro cara. Agora, o homem fica com dó, por exemplo, de explorar a mulher e não comer ela. Ele fica com dó, cara. Fica, dá dó, cara. Você fala, eu acho que tem a ver um pouco com aquela coisa do homem querer cuidar da mulher. Eu acho que deve ter alguma explicação biológica pra isso, cara. Ah, é, mas é, cara. Fala aí, eu chamo isso de trouxa. Que pra mim é 50-50 no rolê, sabe? 50-50. Mas, sim, tem uma explicação sociológica. É bem isso mesmo, né? O cara tratar a pessoa como bem, assim, tal. Então, não vê muito o porquê de cobrar isso. É muito muitas pessoas falam que... O sexo da mulher feia é melhor. O Pedro já comentou sobre isso, queria que falasse mais, Pedro. Diz que o sexo da mulher feia é melhor do que o da mulher bonita. É verdade? Sim, é verdade. Ah, é verdade, sinto muito, cara. Mulher feia dá com mais tesão, cara. Porque acho que é o que o Pedro falou, né, meu? Tanto tempo ali na fome, na fome caçando ali e tal. E aí quando consegue um gnu, ela. Vixe, cara. Cabela, estraga, senta no pau até ficar em carne viva. Faz o frente verso. Faz o frente verso, é pouca ideia, cara. Faz barba, cabelo e bigode mesmo. Tranquilaço. Não, mulher feia é mais foda mesmo, cara. Falar pra você, a primeira mulher que eu comi na minha vida era uma feia, cara. Foi uma foda do caralho, mano. Foi uma foda boa pra porra. E era uma mina feia, mano. As amigas da minha irmã eram tudo feia e eu comia tudo, mano. Era feia. Eu sabia, eu falava, puta, mano, amiga feia, minha irmã já, as meninas já ficavam amigas da minha irmã já porque sabia que era que eu comia minha feia. Então as meninas sabiam que era feia, faziam amizade com a minha irmã pra ir lá em casa dar pra mim, eu acho que era esse esquema, velho. Aí o João fez papel de hiena, sabe, esperou o leão comer, ou tipo, pegou as presas mais fracas, sabe. Exatamente, só presa fraca. E começou a escolher, né, tipo, puta, mano, ele foi lá, deixou a carniça aqui, vamos comer agora. Fácil, velho. E eu não escolhia, não, cara. Mano, sentou no vaso, pôs o pé no chão, é pouco que ré, velho. Ô, mas pode ver esse negócio de ficar fresco com mulher. É recente, sabe por quê? O povo de antigamente, eu acho que por causa que... Antigamente não tinha... Ó, antigamente não existia pornografia. Antigamente não tinha como o cara extravasar. Tanto é que tem histórias horrorosas do povo antigo. Eu tenho um monte dessa, um monte. É, de história que o cara tava num desespero sexual tão grande que comia cachorro, comia vaca. Tinha muita história disso aí. O povo de antigamente diz que eles não escolhiam, não. Pintou, é pimba. Tanto é que tem uma história que o meu pai ficou puto esse dia. É, tem um amigo do meu pai que uma vez eu tava conversando com esse amigo do meu pai e falei assim: o povo fala que você comia homem quando você era mais novo, é verdade? Ele falou: comia, ué. Nós não tínhamos. O cara falou assim: o povo chama ele de Zé. Aí o Zé falou assim: eu comia. Aqui a gente não tinha mulher pra comer. Só tinha os viadinhos na praça. A gente chamava eles pra trás do coreto e sentava o bambu. Não tinha mulher pra nós comer. O que nós ia fazer? Aí o meu pai chegou, falei assim... Ô pai, o Zé falou que na época do senhor, vocês comiam viado porque não tinha mulher pra vocês comer, é verdade? Aí meu pai falou, sai fora! Eu não, sai fora! Aí seu pai negou, né? Aí eu já falo que meu pai já soltou essa história aí já, mano. Falava que pagava um passe pra um viadinho da escola e maretava ele, mano. Não comia eu mulher. Sei, o meu pai, cara, o povo fala umas histórias aí, cara, que dá até nojo, cara. O povo de antigamente, ô João, se você fuçar nas histórias do seu pai, você vai achar merda, João. Ah, meu pai já contou essas fitas aí já. Aí, olha aí, olha aí! É, cara, isso aí é popular, cara. Ainda mais que meu pai vem do Ceará, do interior do Ceará, cara. Então, e recentemente ele foi pra lá e voltou com várias histórias do meu avô na bagagem lá contando. Puta merda. Que comia mulher feia, que comia véia casada. Véia, véia mesmo. Não tô falando de véia milf, não. Tô falando de véia de 80 anos, isso com 20 anos nas costas. Véio. Ô, João, explica pra mim, por que o povo lá do Nordeste tem tanto urubu? Tem alguma explicação pra isso? O povo do Nordeste, eles fazem essas coisas mesmo que eu sei. Eu conheço, os caras falam. Lá os caras comem servente de obra, come véia de asilo. Por que o povo do Nordeste tem uma questão cultural? O que, que é o negócio lá? Você sabe explicar? Acho que é uma questão de ignorância mesmo, cara. O pessoal não tá nem aí, velho. Vai no instinto sexual mesmo, mano. Puta, eu tô com vontade de trepar, de gozar. Será que é uma coisa primitiva, João? É, cara, é um negócio meio primitivo mesmo, pô. Não é um negócio que eles... Mas não é de maldade não, viu, João? Eu não tô desrespeitando você não, viu, João? É porque a gente sabe disso aí. Ele não é falta com respeito mesmo. Fala aí, Pedrão, fala aí. Ô, foi mal, vou dar uma curiosidade. Tem um gráfico do Pornhub de acessos e do Nordeste é só, tipo, comer cabra, comer... Ah, aí, ó. Ai, caralho, mano. Aí vai falar. Puta que pariu, eu não vou falar isso que eu pensei, mano. Deixa quieto. É um negócio meio primitivo, mano. O pessoal se deixa levar pelo instinto, porque. Não sei explicar, cara. Sinceramente, não sei. Mano. Dessa aí eu vou deixar pros ouvintes responderem, mas não é de maldade que eu tô falando. Ô, gente, vamos voltar na pauta aqui, que é a questão da mulher feia. Ô, eu queria saber se já aconteceu com vocês, eu queria que cada um falasse aí. Já aconteceu de vocês comer uma mulher que vocês ficavam com vergonha de sair com ela na rua? Isso já aconteceu comigo, cara. Tinha uma mulher, cara, que ela era muito, muito, muito gente boa, cara. Mas dava vergonha de sair com ela na rua, cara. E uma vez eu tava no ônibus com ela e o filho da puta do amigo meu que tava servindo no exército tava voltando do exército e viu eu com ela, cara. Fiquei com uma vergonha do caralho. Já aconteceu com vocês? Tem uma história recente aqui. Antes de falar as minhas, tem uma história recente aqui do amigo meu. Eu vou falar o nome dele, mas você censura aí, né? É o Vinícius. Ele tava namorando, né? A gente chama ele de Lenny Kravitz. Ele tava namorando uma mina, tava uma mina firmezinha. E a gente mora tudo em periferia aqui, né? Tá bom da serra. Ele namorando a mina dele, tretou com a mina dele, saiu à noite no sabadão e foi num bar. Assim, ele falou que foi num bar, cara. Aqueles fuleiros mesmo, como disse você, risca a faca. Sim. Tava lá e foi sozinho, cara. Pegou e cantou e foi sozinho, foi tomar uma. Chegando lá, chegou uma mina, uma cearense, começou a derrear nele. Mas era aquelas minas, sabe aquelas... Caralho, agora é muito difícil de falar isso. Sabe aquelas pessoas que tem um problema na coluna e fica tesoura, sabe, tesourinha? Fica a bunda emenda com a nuca, assim, aí parece que não tem tronco a pessoa, só tem as pernas e os braços tão grandão. Então ela era deficiente, então? É, isso é um tipo de deficiência, eu acho. Eu não sei, cara, é um bagulho muito feio. Mas ele contou que ele bebeu todas e foi lá e chafundou e regaçou a caverna da mina, comeu mesmo. E depois, passados os dias, ele comeu de novo, mas ele não saía na rua com ela nem fudendo, cara. Tombava na rua, não falava com ela. Tinha vergonha. Aí começou a descobrir que ele comia a mina, cara. Puta merda, cara. E a mina dele descobriu que ele começou a trair ela com essa mina e a mina dele era bonita ainda, cara. Ah, você tá de sacanagem. Que entra no que o Hernani falou, mano. Você cansou de comer filé mignon, vai comer espeto da rua. Ele falou que a mina era muito, muito rio, cara. E muito baiana, cara. Só baianagem, assim, meu. Putz, só falava merda, era foda. Entendi. Mas eu já tive, já, mano. Já tive. Inclusive, antes da minha mulher, eu namorei uma mina no trampo. Eu só pegava ela depois do trampo. Não era nem muito... Nem falava que era namorado, porra nenhuma. Eu só pegava ela depois do trampo, às vezes levava pra um canto pra comer e tal. Comer o que eu digo é comer ela mesmo. Nem saía pra comer nem porra nenhuma, porque ela era feinha, judiada. Ela não tinha nada a ver comigo, então a gente tinha um negócio só carnal ali, velho. Eu nem saía com ela nem nada. Nem falava pra ninguém. É foda. E você, Pedrão, quais histórias você tem? Já aconteceu que você tem vergonha? Já, no dia que eu perdi a virgindade. Como é que foi? Primeiro que foi numa festa, né, mano? Todo mundo comemorando pra caralho. Aí Eu vou só resumir, só pra concluir o que você falou de comer minha filha. Na verdade, eu tentei pegar uma mina, e a mina não quis, aí no final falei, puta, não vou comer ninguém, e no final acabei pegando uma outra mina que também era feia. Só que essa mina, mano, a gente ficou tal, mano, madeirada, tal, não sei o que, aí, firmeza, vamos combinar de sair outras vezes, né? Tempo do MSN ainda, vamos, tal, não sei o que. Firmeza, chamei a mina pra vir aqui morar lá perto de casa, né? Assim, né, tipo, os três bairros daqui. Aí, vamos, me encontra ali no Tucuruvi, né? Tá, não, beleza, vou lá, mano. A mina era otaka e ela era feia, mano. Tipo, peluda. Nossa. Braço, né? Tinha uns pratos de merendeira, assim, com uns pelinhos e tal. Uma monocelha. E ela via com aquelas fantasias, lolita, sei lá que porra que era. Mano do céu, eu não queria pegar na mão daquela menina, mano. Mano, a menina é tão pufa, sabe? Aí... Puta, mano, meus amigos arrastaram pra caralho, a menina ficou chonada e tal. Aí eu troquei ideia de boa, falei que não queria, pá, não sei o quê. E ainda, tipo, fumava, ficava um bafão de cigarro da porra. Mano, tudo errado, tudo, mano. A avó é fanha, fica... Já tinha problema, derrame. Foi... Mas tudo porra, errado. Mas, assim, sim, mas depois disso, aí é bom, né? Porque as minas feias faz seu pente pras bonitas, né? Aí começou a rolar uns bagulho da hora, mas começou a rolar bagulho mais da hora mesmo depois que eu comecei a ficar bonito também, né? Você ia pra academia fazer os bagulho também, aí pintou umas menininhas mais bonitinhas também. E hoje em dia, se você me perguntar, você sai com mulher feia na rua de mão dada, eu saio. Não tenho mais vergonha, não. Sai mesmo, só não pode fazer coisa feia. Vim mal vestida, vim com roupa rasgada, vim com chinelo, chapuletano, um favelado, aí não sai mesmo. Você pode ser feia, não ligo. Mas a iniciação é sempre com mulher feia, cara. Inclusive, não, mas tava, o povo fala que é bom. Tem até aquele movimento que a gente já trouxe aqui, aquele PUA, Pickup Artist. Eles recomendam pra molecada. A primeira vez, é até bom ser uma mais humildezinha mesmo, pra você poder treinar, porque uma coisa é fato, cara. Aí mais uma coisa, gente, que ninguém assume. Gente, por que as pessoas mentem? É isso que eu não entendo, sociedade primitiva, me dá a oportunidade de falar a verdade. Ô, gente, vamos assumir, vamos ser sinceros, Pedro, vamos ser sinceros, João. O homem demora pra aprender a meter as primeiras metidas. Você, não adianta você falar assim, vou assistir um filme pornográfico, vou aprender. Não aprende, você tem que fazer não. Até pegar a perfeição. E mais uma coisa, não sejamos hipócritas. A mulher não tolera o homem que não sabe fuder. Se a mulher chega lá, o cara não sabe fuder, o cara é virgão e tal, a mulher não já vira a cara na hora. Então é bom, às vezes o cara dá uma treinada. Tinha um pai de um amigo nosso que falava que as mulheres feias é o treininho. É o jogo treino, é o treininho. Pra você treinar, pra você ficar bom. Não, mas é o certo, velho. Inclusive, cara, a primeira mina feia que eu peguei na vida, assim, cara, foi uma história, foi do caralho, velho. Tava na sexta série, mano. Eu era pivete ainda. Sexta ou sétima, não lembro agora. Sexta ou sétima. E tinha uma mina que ela era a iniciação de todo mundo, assim, da rapaziada que a gente chamava ela. Você vê como a mina era bonita. O apelido dela era... um puta apelido bonito do caralho. Era a mina mais feia do rolê. A mina feia, judiada. Só que ela dava fácil. E aí, um dia, os caras falaram, né? Puta, meu. A falou que quer mamar você lá no mato, lá. E eu, moleque, falei, mano, sabe, foda-se, levei ela pro campão lá, cara, arrebentei, nada mesmo, os caras depois comeu ela lá, ela mamou e os caras comeu ela depois lá, deixou ela largada, e aí no dia seguinte eu fiquei com o cu na mão dos caras, descobri que eu tinha pegado da escola inteira, descobri, velho, aí veio só um filho da puta que já era aqueles moleque mais atentado, gostava de arrastar pra todo mundo, já chegou falando, e aí, mano? O cara falou que a pagou logo um babão pra você lá no campão, você é foda mesmo, hein? Caralho, não perdoa nem as feias, o cara é foda, mano, moleque é zica, puta que pariu. Isso aí é foda, mano, é uma vergonha. Aí foda na pergunta da vergonha, mano. E aí, só que eu dei um jeito de esconder e falei pra ela, se alguém descobrir que eu dei uma gozada na sua boca, você morre, cara. Isso é desgraçado. Cara, esse programa aqui vai estar tudo errado, cara. Censura? Depois que é popular, vai descobrir, mano. Vai chegar até. Hoje em dia ela é casada e tem filho, cara. Não sei isso. Entendi. Pedro, com caso de o povo descobrir, zoar você, ou então a sua família. Você já levou, por exemplo, um feia pra sua família conhecer? Você que queimou o filme? O que você tem de história aí? Cara, pra levar uma feia pra minha família, não. De boa, assim. Acho que ninguém nunca reclamou das minas que eu trouxe. Era bem pouco trazer mina pra casa. Geralmente eu trazia as minas que eu tava ficando mesmo. Que eu tava, tipo, a ponto de namorar mesmo, eu trazia. Mas, puta, mano. Meus amigos já me arrastaram pra cara, mas eu não ligo, mano. Tanto que eu ganho um apelido. Ó, os caras às vezes me ficam me zoando, meus amigos falam, ó, o Pedro é o rei. Aí eu ficava, nossa, né, mano, eu sou o rei, né? Caralho, mano, o rei. Aí falou, não, o rei das minas trash, mano. E quando eu ficava com a mina, dava um beijo, mano. Meu amigo, os caras nem falavam nada, só falava, só via de fundo. Olha lá, é o rei, tô falando, o cara é o rei. Puta que pariu. Ai, ai. Com relação a coisas que vocês falaram lá no começo do programa, que tem coisas que dá pra dar uma salvada na mulher quando ela é feia. Que tipo de coisa vocês consideram que dá uma valorizada? Você sabe o que eu já ouvi falar que dá uma valorizada, gente? Isso aí eu queria que você fizesse um comentário, principalmente o Pedro, porque eu sei que ele tem muita história disso aí. Você sabe o que eu já ouvi falar que dá uma valorizada na mulher feia e joga o valor dela mais pra cima? Quando ela começa a mexer com o negócio de rock. Tem explicação pra isso, porque ela fica mais... Ela pega aqueles espartilhos, aquilo lá já deixa a mulher mais gostosa, naturalmente. E aí, ela vai no rolê, por exemplo, lá não tem mulher nenhuma. Então ali ela deixa de ser mulher feia e ela vira, assim, uma coisa desejada. Ali, quer dizer, o negócio do rock dá uma valorizada na mulher, vocês não acham? Sim, concordo, assino. Até porque eu era, sou do rock, né, mano? Então eu chegava naquele rolê com um monte de par do roqueiro, com a camisa da Pit, do Slipknot, né? Então, ó, já tem aí bandas de baiana aí. Literalmente, né? Porque... Enfim, mano, as minas vinham com espartilhão, com saia curta, tudo que era pra mostrar o peitão decotão, pra dar uma valorizada, os caras iam, mano. Tá nem aí. As minas passavam de lixo pra lanche em 5 minutos, né, cara? Incrível, velho. Mas vou dar uma curiosidade também, com meus camaradas, pra mulher feia, isso na adolescência, até hoje, mano. A gente comparava, todo grupo de amigo tem um código pra comparar o nível de mulher feia. Cada grupo, cada coisinha social que você tem na vida, você vai ter um cara que vai ter uma forma de taxar o quanto que uma menina é feia. E a nossa era Yu-Gi-Oh! Quando a carta varia o mais poder de ataque, era mais feia a mina. Então tinha uma mina lá que nós chamava de Exódia, porque a beleza dela, mano... Não dava, obliterava. Nem como. E aí as cartinhas pequenas, né? Tipo, de menor valor, eram as menos feias. Aí tinha uma menina que era feia, a gente chamava ela de cartinha. Aí pegou o apelido, mano. Toda vez que a gente fala, ah, mano, vamos na casa da cartinha. Ela, mano, por que você chama a menina de cartinha? Não, é segredo, mano. A gente chama de cartinha, vai na casa da menina lá, troca ideia. Virou um código. O que é mais coisa que valor que dá uma recalchutada na mulher? Fala mais coisa aí. Perder peso, ok. Eu acho que curva, não é a mulher ser gorda em si, que tanto que eu já peguei mina de, mano, 3 vezes mais pesada que eu, mano, é curva, mano. Mulher, ela pode ser gorda, mas se ela tiver a cinturona lá, também dá uma valorizada. Então pode reparar que muita gordinha usa saia com aquela cinta no meio, que é pra dar disfarçada na barriga. Inclusive tem uma tática que é muito usada por mulher, principalmente da periferia, periférica, pode ver. Elas puxam a calça aqui em cima e a calça engole a barriga. Aí ela coloca a camiseta por baixo, a barriga fica dividida. Já viram isso? Estratégia que elas estão usando. Aí na hora que ela tira a calça, rapaz, cai aquela panzona, você até assusta. Essa daí é clássica, mano. Essa daí é muito clássica, velho. Aí se na hora que ela pinta aquele negócio. Pinta cabelo. Pintar cabelo, olha aí, ó, Pedro, é verdade. Só de pintar o cabelo já dá uma recalchutada, vai. Já dá uma. Ou não, uma chapinha sim, também. Sim, você tem aquelas minas, as periferias lá que pinta o cabelo de vermelho salsicha lá e fala que é ruiva. Tem várias. Os caras morde a pesca fácil, achando que é ruiva. É, mas. Tem, não. Que mais? Botar dread. Ah, não, aí fica feio. Não, Pedro, se a menina for bonita e botar dread, ela fica feia automaticamente. Ah, é que nem aquela, tinha uma moda esses tempos aí, que era raspar o cabelo do lado, só que tinha umas que era pior, mano. Tinha umas que tinha a cabeça do Eduardo Sacha, mano. Raspar o do lado. Pra raspar pra caramba, que pra fazer diferença, tinha que passar um cortador de grama do lado da cabeça, que era muito Oh, piercing dá uma recalchutada? Piercing, tatuagem dá uma melhorada também. Piercing, hoje em dia até que não, mas tatuagem dá aquela melhorada. Tatuagem, você acha que dá uma valorizada? Vocês acham, por exemplo? Tatuagem dá uma valorizada. Dá. Dá, mano. Tinha muita gorda que me ganhava na tatu, mano. Olha aí. Fala mais coisa aí. Tenta lembrar mais alguma coisa que dá uma recalchutada aí. Puta, deixa eu ver, mano. Te tratar bem? Tratar bem, ok. Tratar bem, é verdade. Tratar bem, trocar ideia. O estilo, cara, a estilé. Ah, é o estilo, estilo, estilo, é, é. Eu acho que é mais isso mesmo. É, agora, com relação à questão do... Diz que, por exemplo, com essa questão do que o povo fala muito da inflação aí que tá acontecendo... A inflação é porque muito homem na internet pedindo desculpa por ser homem e eles estão inflacionando. Isso já foi explicado no episódio do Mercado Bucetal, onde foi dito que o mercado tá muito inflacionado. Inclusive, dizem que se vier essas bonecas aí vai dar uma bagunçada no mercado bucetal aí. Como é que vocês enxergam essa questão da inflação aí? Eu queria que vocês dois falassem. Como é que vocês enxergam que tá essa situação aí? Cara, Primeiro okay. Só falar que o episódio, a série Mercado Bucetal é genial, né, cara? Essa série do cara. Eu ouvi essa série com a minha mulher do lado, cara. Eu ouvi com ela do lado, hein? até ela perdi os lados com aquela porra. Puta série boa. A inflação é real, cara, é real. Mas é o crescimento populacional, né, velho? Não tem como. Sempre vai ter cada vez mais homem querendo mulher, cara. Mas com as dolls, essas bonecas, né, sexuais, vai melhorar muito a condição, sim, cara. Vai dar uma ajuda boa aí. Que aí os incelzão já vão sumir. É, vai faltar um, vai ficar cerca. Aí a mulherada vai ter que começar a correr atrás, cara. A tigrada mesmo, aquelas mulheres que não cortam e não tem o hábito de correr atrás, vão ter que aprender a correr atrás. Porque mulher não sabe correr atrás de homem. Homem sabe correr atrás de mulher porque faz isso a vida inteira. Mas mulher, se tiver que correr atrás de um pinto pra sentar, não vai. Só vai conseguir fácil porque tem um monte de homem na inflação, mas num tempo de escassez não vai conseguir correr atrás. Ou numa situação apocalíptica vai virar tipo aquele episódio do Gasopazorpfield do Rick e Morty. Tipo, as mulheres vai botar um monte de. Porque os homens só ficam pensando em brigar, em futebol, vai botar um monte de boneca lá pra esse cara comer as bonecas e elas ficam em paz lá, vivendo da arte. Exatamente, mano. Vai virar Gasopazorpfield. Ô, gente, agora pra gente caminhar mais pro final, com a questão de mulher feia, a gente fala aqui muito no programa. Eu quero ver se mais pra frente eu gravo sobre isso aí. É o que é considerado lavagem. A lavagem no mercado sexual é tudo aquilo que ninguém mais quer. E aí, por exemplo, se você for usar como perspectiva pra isso, aquela questão de beta e alfa, o que os alfas rejeitam vira lavagem, que aí sobra pro povão. Essa é a considerada lavagem. O maior perigo que tem é quando o homem vicia na lavagem. Porque aí, quando o cara, ele já chegou num ponto que ele só come mulher feia, ele começa a querer só ir direto nas feias. Ele já nem consegue mais mensurar uma mulher bonita. Você fala assim pra ele, pô, imagina uma mulher ideal, do jeito que você quer. Ele já pensa a mulher feia, logo de cara. Ele tá viciado na lavagem. Você já viu o cara que ficou viciado na lavagem? Eu conheço um monte. Então, já conheço caras que ficaram viciados na lavagem. Tipo, o exemplo é mulher gorda. A cara comeu uma vez, se apaixonou, tá comendo gorda direto, mano. Então, aí ele fica falando assim, mulheres gordas são melhores do que as mulheres gostosas e tal. Cara, não é verdade. Ele, na verdade, não pensa isso. É que é o seguinte, ele já tá indo direto à lavagem, ele não quer nem tentar coisa boa, já tá indo direto à lavagem, entendeu como é que é? É, fica mais cômodo, né? Menos trabalho, ele já vai no que é certo. Pra que você vai aqui? É tipo apostar na cena, não, né? Você aposta na trinca, que é mais fácil de ganhar do que na cena. Gasta mais dinheiro lá. Não, mas eu também tive um período da minha vida na adolescência que eu era assim, velho, eu era acostumado com a lavagem. Puta, dos 15, 16, assim, cara, nossa, velho, eu pegava muita mulher feia porque eu saía muito pra dar rolê de só ir pra rua mesmo, pra Augusta, ali a Paulista, ou tinha um carnaval, eu ia lá no carnaval, pegava mulher feia, velho, puta, eu mirava nas feias, porque eu sabia, a feia era sucesso, velho. Já é direto nas feias. É, cara, tinha um tesão em feia mesmo, cara. Tinha um tesão em pegar a minha feia. Era foda, mano. Depois que... Aí quando eu pegava uma bonita, eu achava assim, caralho, ficava achando que eu era um deus que eu pegava mulher. Eu sou foda, cara. Sou uma sorte. Não, eu só queria legitimar. Isso aí existe sim, cara. Isso tem cabimento. A graça de você já ir direto nas feias é porque lá já é mais sucesso. Quer dizer, então o cara, às vezes, pra evitar uma recusa, ele já vai direto na feia. Ele nem tenta bonito, ele já vai na feia direto, não é assim? Exatamente. Melhor tem que garantir o arroz com feijão, né, mano? Encher a barriga, mano. Enche a barriga primeiro, depois você vai buscar comer a sobremesa. É, mano. É isso, mano. Bom, gente, é isso aí. Eu acho que a gente abordou tudo questão de mulher feia. Ficou faltando alguma coisa importante pra falar? Ah, vocês já namoraram mulher feia? Já namorei a mulher feia. Foi a última namorada antes da minha mulher. Era feia, não tinha nada a ver comigo. Minha mulher me joga na cara até hoje. Fala, puta que pariu, hein? Aquela mina que você namorava vai tomar no cu. A mulher era muito feia, não tinha nada a ver com você, meu. Eu era louco pra talaricar aquela filha da puta. Ela fala pra mim, era feia. Mas hoje você tem vergonha ou não? Você assume mesmo de boa? Não, eu assumo de boa porque hoje minha mulher é bonita pra caramba, então eu assumo de boa, cara. Ela era feia pra caralho. Eu vou entrar num ponto aqui, hein, quando eu ficava com a namorada, né? Minha primeira, depois eu fiquei com a segunda, com a Sara, aí a Sara virava pra mim e falava, essa menina é feia, que não sei o que, eu sou mais eu. Parece que a mina ficou, tipo, um traje pra garota bonita, né? Tipo, mano, por que esse homem tá ficando com a mulher feia? Pô, o cara é boa pinta. É sério, mano. Eu acho que é isso também, mano. Também faz sentido, né, mano? As minhas bonitas devem pensar, mano, o que esse cara tem, né, mano? Essa mina horrorosa aí, velho. O cara tatuado, tal, não sei o quê. Tem isso, mano. Tem isso, moleque, também. É bom pra dar uma sacudida? Sim, uma sacudida no mercado, né, mano? É bom, mano. Tanto que antes de eu namorar agora, né? Eu até briguei com a minha namorada agora. Ela ficava falando, eu tava conversando, né, com uma amiga minha de como eu te conheci e tal, não sei o quê. Ah, amor, pô, mas por que você tá magoada, né? Ah, mano, eu entrei no Instagram, fui mostrar seu Instagram pra ela, várias meninas gostosas, mano, te comentando, aí eu comecei a ficar sentindo mal feia, não sei o que. Ela falou, mano, para com isso, nada a ver, né, mano? Tô com você e tal. Aí foi, teve esse lance aí, tipo, mano, as minas comentando na cara dura, assim. Mas eu tive uma época de vacas boas também. Tive uma época de vaca boa aí, eu ficava com a menina modelona, assim, mano. Globeleza. Não, hoje não, eu queria falar só de mulher feia. Como é que foi pra você apresentar a mulher feia, ô João, pra família? Como é que foi? Você ficou com vergonha? Como é que foi a situação? Eu apresentei, ela falou e tal. Ai, quando que você vai lá conhecer minha mãe, não sei o quê. Quando que eu vou conhecer sua mãe, eu não apresentei, velho. Você ficou com vergonha? Não levei, cara, não levei, não. Esse desgosto eu não dei pros pais, não, cara. Sério, cara? Você ficou com vergonha? Ah, não, fiquei, cara. Falei, puta, muito feia, não vou levar, cara. E, não dava, cara. Não dava. Eu nunca liguei, na verdade, também, mano. Eu ligava mais de não apresentar pros amigos, que os amigos arrastavam. Pai e mãe não arrasta, mano. Pai e mãe é suave. Fala, suave, seja feliz aí. Mas você levou, Pedrão? Já levei. Bastante, mas sim. Mas sua mãe não comentou depois, filho? Onde você tá? Com a cabeça, não, filho? Eu nunca tive isso, velho. Nem meu pai, nem da minha mãe. Eu acho que, sei lá, mano. O povo não liga muito pra beleza aqui, não, mano. Tem que ter o mínimo, né? A beleza mínima, assim. Acho que pelo menos todo mundo que eu levei tinha a cara no lugar. Era a cabeça proporcional ao corpo, então... Não tinha gráfico de Play 1, não? Não, era um que tinha um orelhona, um narigão. Gráfico de player, foda. Gente, acho que é isso. Ficou faltando alguma coisa importante sobre a mulher feia aí? Acho que não, cara. A gente faz a dor depois. Pra gente matar aqui, João, conta uma boa história. Apesar que o João já contou uma excelente aí. Tem mais alguma boa história de mulher feia? Pode ser de amigo seu, o que for. Conta uma boa história aí, João. Ah, só tem as amigas da minha irmã que já ia de esquema certo fazer amizade com ela, pra começar a frequentar a minha casa. Aí depois que eu via que a mina tava com intenção, eu carimbava, aí ela nunca mais aparecia lá, não era mais amiga da minha irmã. Era de prática, todas as amigas feias da minha irmã faziam isso. Puta que pariu, velho. Teve umas 5 ou 6, cara, tudo por Deus, mano. É isso aí, mano. Virou amiga dela só pra... E teve uma clássica também, a mais feinha, assim, ficou guardada numa tela até gostosa, assim. Ficou guardado na memória, cara. Ela... Ah, foi? Ficou na memória? É, porque foi aí que eu me toquei. Falei, caralho, as meninas estão arrumando amizade com a minha irmã só pra dar pra mim, velho. Que vida boa. Como é bom ser jovem. Entendi. Ah, meu Deus. É, ô, Pedro, conta uma boa história. Pode ser... Apesar que o Pedro, acho que pode ter contado até duas histórias, porque ele tem muita história de mulher feia. Conta umas duas histórias boas de mulher feia, ô, Pedro. Mano, eu vou contar uma que... Assim, famoso Tinder, né? O Tinder é muita pegadinha. Tem muita mina que você dá like achando que é bonita. Caralho, bicho. Vamos ter... Nossa, esse assunto eu vou ter que falar. Pô, continua com esse assunto, então, que ele é importante. E aí, beleza, né? Aí dei match e tal. E foi a primeira vez que eu consegui um nude, assim, sem me esforçar muito. Eu fiquei mó feliz, né? Era virgão, né? Sempre namorei, né? Nunca tive o poder da conquista. Eu tava ainda pegando, né, esses macetes, né? E beleza, né? Aí tô lá, trocando ideia com a mina, tá, vamos se ver. Aí se viu uma vez, se viu duas, vamos combinar uma madeira, né, mano? Um playground ali, vamos encostar ali no puteiro. Firmeza, né? Saí do trampo, falei, ó, vou sair tal hora, você pega tal não sei o quê, a gente chega lá umas 11 horas, eu pego uma pernoite, de lá eu já saio pra trampar, e aí você vai, beleza, né? Aí, no meio do caminho, mano, mó fome, né? Tal, a gente já tinha dado o rolê, aí eu falei assim, mano, eu vou pegar um dog pra mim, né? Você quer? Ela, não, tô de boa, tal, não sei o quê. E a mina, mano, a mina, assim... Era feinha e tal, mas até então tava bem arrumada, tava disfarçando não bem. Não era zoada. Não, era feinha, mas ela tava disfarçando bem, né? Tava bem vestida e tal. E ela trampava até que esses bagulho de ajudar a Unicef, que fica na Paulista, né? Ficar pedindo dinheiro, querendo te cumprimentar. Ô, ajuda a Unicef aí, que todo mundo passa reto. Acho que essa mira, ela nunca batia a meta, né? Porque era feia, ninguém queria parar pra falar com ela. Aí firmeza, né? Aí fomos lá pro motel, tava no meio do caminho, mano, a mina devorou meu dog. Aí, tipo, nossa. Aí caiu a ficha. Aí ele caiu a ficha que a mina era feia, tá ligado? Porque, mano, tava até, tava não sei o que, mano. A mina pegou, deixa eu dar uma mordida, mano. A mina devorou meu dog. Ah, não, porque eu deixei lá minha filha com meu ex, não sei o que. Nossa senhora, só piora. Aí tomou, também, né? Ah, mas pra madeirada pouco importa, né? Aí firmeza, né, mano? Aí postamos no motel e tal, tirou a roupa, mano, a mina ficou com vergonha. Ficou com uma vergonha, não, que não sei o que, sou feia, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Falei, não, mano, beleza e tal, mano. Aí ela, eu não quero que você me veja, que não sei o que eu sou feia, me come de quatro pra você não me olhar. Falei, firmeza, mais fácil ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Aí, mano, aí chegou uma hora que virou, né, o negócio, aí ela fala, ah, mano, vou tirar minha meia. Quando ela tirou a meia dela, mano, juro pra você, um joanete, mano. Nossa. Aquilo... Mano, o pau, mano, só acho que já tinha gozado, mano. Ele foi pra vaca, falei, ah, mano, vou tomar um banho, vamos ficar aqui trocando ideia. Tá tudo bem, mano, mas mostrou o joanete, um encravado aí, nossa, fudeu. Nossa, mãe. Cheiro também, é quando a mulher às vezes é feia e fedida. Cara, eu já tive que chupar uma mulher, uma mulher que não tava, tava meio fedorenta, cara. Foi dureza, cara. Por isso que o ouvinte tem que usar sempre a tática do dedo. Você vai ali na hora dos beijos ali, você escorrega o dedo lá embaixo, passa lá e disfarçadamente você vem aqui como se fosse coçar o nariz. Ah, vou coçar o nariz aqui. E ó, você traz o dedo aqui em cima e cheira pra você saber como é que tá lá embaixo. Porque se você descer, você não pode subir. Essa é a regra sexual aí. Não adianta você ir lá, ah, vou lá dar três lambidas e vou subir. Não, aí você fudeu tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Genial, velho. Mano, eu fiz isso na balada uma vez. Eu tava com a menina, né? Só que ela, hoje ela ficou feia, mano. Ela raspou careca, parece um baby da família dinossauro. Mas quando ela tinha... Ai, ai, ai. Aí, firmeza. Eu fui pra uma balada e, mano, era 18 anos, né? E essa mina tava mentindo a idade. Falou que tinha 15, eu tava com 25. Aí eu falei, ah, mano, tô na zona neutra, né, mano? Foi pra balada, então eu não vou ficar chamando a mina no zap, né? Aí, mano... Dedei a mina na balada mesmo, né? Aí tinha uns amigos meus conversando, aí eu peguei o dedo, só que tava cheiroso, mano. Aí eu fiquei passando o dedo na cara dos moleques, se liga. E uma coisa que eu ia falar também. Você falou do Tinder, da propaganda enganosa, que é muito importante. E também tem a... Cara, me fugiu. Era isso aí, do Tinder. Proporcionalmente, a proporcionalidade da feiura, mano. Como que eu vou explicar isso aí, mano? Me fugiu, velho. Desculpa. Esquece. A questão de comer mulher feia, por exemplo, mulher gorda, essa estratégia você pode usar porque ela funciona. Não é boato, não. Qualquer mulher gorda, qualquer uma, se você tombar ela de quatro, a banha cai toda. aí vai ficar perfeitinho uma mulher com um bundão grande. Essa estratégia é a melhor estratégia pra comer mulher gorda. Pode fazer, porque ela funciona. Essa é sucesso. Agora, a questão, eu já vi homem também que pra comer mulher feia, apagava a luz também. Diz que funciona também. Essa eu não fiz, não. Já fiz. Funciona? Funciona, mano. Ai, funciona muito, velho. Paga a luz mesmo. Nem penumbra. Paga as velas. E também tem uns que diz que... Eu já ouvi falar também de um homem que liga, quando tá no motel, liga o filme pornográfico, e aí ele fica igual se fosse uma boneca inflável. Ele tá aqui bimbando, mas tá lá olhando o filme lá. Você entendeu como é que é o negócio? Tática, boa tática, recomendo. Geralmente, quando eu tava no motel, era aquele filme... Eu gostava mais, mano. Era sempre o mesmo. Ai, ai, ai. Gente, eu acho que é isso. Ah, o povo fala muito que, eu não sei se é verdade, diz que o aplicativo de mulher feia é o Badu. Diz que só tem mulher feia, é verdade? Sim. Aquele é quando você tá na extrema seca, velho. Porque nem o papo você consegue, de tão ruim que é, mano. Trocar ideia com as mina, velho. As mina é tão feia que não sabe nem falar, mano. Nem gesticular, mano. Aí tinha umas fotos com uma escola na mão, a mina se achando pra caralho, comendo petisco no bar, coisa horrível. Ali já é desespero, né? Ali é um caso extremo, mano. E é tudo umas mulheres que não sabe nem o básico de português e matemática. É foda, mano. Você manter uma conversa sã. Bom, com relação a Tinder, só pra matar o assunto, o povo fala muito que a mulher que tira foto só de selfie, muitos dos casos é gorda, porque a mulher não quer mostrar o corpo. Tem alguma coisa errada, né? O povo fala muito isso. É boa parte, né, mas... E também o próprio rosto engana, né, mano? Às vezes você olha e fala, puta, mano, a menina tem um rosto bonito, porque ela já sabe pegar o ângulo do rosto. Aí, quando você vai ver a mina pessoalmente, mano, não dá, né? É foda. Eu tenho uma outra história também com o Tinder. Conheci a mina pra tinha. Aí eu fui, tava trocando uma ideia. Ah, me tromba aqui, né? Eu tô aqui no show do Rancor, tá? Com os meus amigos de Guarulhos e tal. E preconceito, tá, mano? O povo de Guarulhos é feio, mano. A cidade aqui do lado... Falando em Guarulhos, já pode esperar pouca coisa, mano. A pessoa é feia. Feia que dá na alma. Enfim. E aí, firmeza, né? Aí colamos, né? Tô lá com a mina, né? Tá, me cola aí, tá? Tô no bar com meus amigos. Mano, cheguei lá. Aí quando... Imagina, né? A mina tava falando. Tá vindo mó boy aqui me pegar, tá? Não sei o que. Os caras já deveriam estar pensando. Mano, que é um louco, tá ligado? Aí eu encostei no rolê. Quando eu encostei, mano, a mina aparecia... Sabe aquele personagem do Dragon Ball? Que é bonitão. Oh. E ficou aquele verde lá de Namekusei. Capanga do Freeza? Que com a segunda forma dele ele fica feio? Caralho, agora. Um verde lá. Ah. Não, é um rosa, não é um rosa. Não, é um amigo do rosa. Então, que é bonitão, que a Bulma fica apaixonada e quando ele se transforma, ela. Ah, que maluco, hein? Do cabelo grande, né? Então, juro pra você, a mina é igualzinha. Tanto que eu cheguei pessoalmente, ela tinha a cara daquele bicho, mano. Um bagulho de sapo, assim, mano. Forma, aí no final, mano, essa eu falo, essa eu arreguei, mano, de tão feia, essa era a extrema. Aí ela fala, ah, mano, você não vai me beijar aqui, não? Meus amigos tá não sei o que lá, tipo, meti o louco, né? Vou ali no ponto e tal. Aí os caras falaram, ih, o maluco vai beijar a mina feia longe porque não quer beijar na frente da gente, né? Aí, virei a cara e tal, falei, não, não quero ficar, tá, não sei o que. Eu falei na cara dela, falei, mano, propaganda enganosa. Mano, a mina depois me esculachou, eu tive que bloquear no zap. Nossa. A mina me mandou SMS com os textão. Falei, não, mano, isso aí não vale nem a passagem que eu gastei pra ir ver, mano. Só que você falou, eu esqueci de algumas características. Puta merda, isso agora no final do programa. Só pra rapidinho, só pra dar uma pincelada que você falou aí, é importante. Queixo do Cássio, do Corinthians, também já vi mulher, é muito feio. Aquele queixão, sabe? Queixo quadradão. Quando não tem queixo, quando não tem queixo, é escroto. É verdade, é verdade. Ah, mas é um problema de arcada, mano. Isso é um problema de arcada dentária, mano. Quando não tem queixo, assim, que é totalmente horroroso. Dá uma gastura do caralho e é problema de arcada dentária. Vai cirurgia isso aí, cara. Ou então, aborto. É igual o Noel... É igual Noel Rosa. Depois... Noel Rosa. Simetria. Outra coisa que também é escrota é a mulher que ela fala e fica uma babinha aqui no canto da boca. Uma gosminha aqui no canto, já não sei se já aconteceu, vocês viram também? Puxo, isso aí é o suor do bigode. O olho do bigode, isso é horroroso, cara. Isso é nojento demais. Isso aí é problema. Ai, que nojo, cara. O que faz é, também é ficar feia. E é quanto o cheiro? Hálito. Mau hálito, acabou, mano. Mau hálito. Aí é outra coisa, cara. Isso aí é fator externo já. E o povo tá falando que essas mulheres modernas estão mais porcas que as antigamente, sabia? É que eu não sei muito, né, mano? Não, não é muito minha praia, mas... Mas é mais aparente. Bom, eu quero agradecer muito a presença aí, Pedrão, João. Ficou faltando alguma coisa, gente? Não, cara, completo, velho. Completão. Tá tudo certo, Pedrão? Fechei já, por enquanto. Qualquer coisa a gente faz a parte 2. Tem problema também, qualquer coisa faz a parte 2. João, o RandomCast tá em aplicativos, tá no iTunes. Você já colocou o RandomCast no Spotify também, João? Já coloquei, só procurar lá, RandomCast, separado, as duas palavras. Você vai encontrar lá no Spotify também. Lá no SoundCloud também, eu sempre deixo o link pro Spotify e pros outros aplicativos que o pessoal sempre pede, então eu coloco. Agora eu acho que eu vou colocar no YouTube também. E isso que eu falava pra você, cria um canal. Ô João, deixa eu falar agora pra você. Você tem que colocar a música mais baixa. A música do RandomCast tá muito alta. Abaixa aquilo lá, pelo amor de Deus. Ah, é do último que eu postei agora com o Bíblia, ficou alta pra caralho mesmo. Ficou muito alta. Eu vou tirar a música de fundo, na verdade. Porra. Não, é só colocar ela mais baixa. E deixa eu falar mais uma coisa pra você. Tem que ter mais frequência aquilo lá. Você tem que pensar que esse aí... Você tem muitos ouvintes, e tem mesmo. Pode olhar a quantidade de visualizações pro programa. Vocês têm ouvintes, tem que postar mais programa, João. Tem que postar, cara. Agora, já avisar o ouvinte. Agora que eu vou estar... Como eu trabalho e tal, tem tempo, né? Agora eu vou ficar um tempo desempregado, talvez, né? Não sei se é certo, mas aí vai dar tempo de postar talvez uma coisinha aqui, outra ali, postar uns episódios solo, aí fica melhor, dá tempo de organizar melhor. E vai chegar muito ouvinte lá, porque eu tenho certeza que os ouvintes do Sociedade Primitiva vão lá conhecer o RandomCast. Deus quiser. Deus quiser. É isso aí, Pedrão, é isso aí, João, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou, valeu, Eliane, tamo junto, é nóis!